Glória a Deus, aleluia. Quantos sentiram a presença de Deus aqui? Aleluia. Inegável, né? Então, queridos, é isso que nós temos que conquistar na nossa casa. Tá? Você tem toda a liberdade para conquistar isso na sua casa. Então, você fica sozinho, adorando a Deus, essa presença vai estar lá com você. E esta presença vai fazer mudanças na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, é importantíssimo isso. E olha, oração tem que ser feita, falada. Você não pode ficar pensando, tá? Porque Jesus disse que é para falar. Então, quando você está orando, não é... Porque é muito cômodo, né? Você fica lá, tipo que assim, né? Mas você não está fazendo nada quando você está assim. Porque a oração não é por pensamento. A oração, então, ela tem que ser falada. Então, você se expressa aquilo que está na sua vida. Então, pratica a oração assim. Você não precisa gritar, porque você vai ficar exausto. Você vai ficar um tempo longo, você vai ficar muito cansado. Então, você pode falar sussurrando, mas você tem que falar, porque Deus ouve. Então, se é oração em línguas, a mesma coisa. Se é adoração, se o louvor, porque vocês sabem que o louvor, ele entra junto com a adoração. Porque você está adorando, quando você vai falando a palavra, você está louvando a Deus, né? Porque você está falando o que Deus já fez. O louvor é você falar o que Deus já fez, tá? E a adoração é você falar o quanto ele é na sua vida e o quanto que você o ama. Jogar esse amor para para cima dele, tá? Despejar esse amor, né, dessa nova natureza para ele. Então, quanto mais você faz isso, mais o seu coração vai se enchendo deste amor e vai mudando você. E isso é bom porque vai equilibrar as suas emoções. Então, nós precisamos de equilíbrio emocional, senão a gente não vence diabo nenhum. Porque a nossa guerra, as dificuldades da nossa vida, não é com situação nenhuma aparente, mas é contra o diabo. Está escrito na Bíblia. Então, para vencer o diabo, nós temos que ter equilíbrio. Porque vocês sabem que ele age na mente. Então, vamos dizer que ele afetou a sua situação financeira. Ah, ele agiu no meu bolso, no meu dinheiro. Tá, mas ele está afetando a sua emoção. Claro, meu, você ficou sem dinheiro, está desesperado. Isso daí começa a fazer um rodear em todas as áreas da sua vida. Então, se for, né, também com relação à saúde, ele começa a atacar ali nessa área. E então, você fica doente e o seu emocional também vai ficando abalado. Então, você não vence. E assim em todas as áreas. Por isso que a adoração pessoal é importantíssima. Tá? Então, quando a gente está assim na assembleia, tudo bem. Quem está ministrando louvor, o objetivo é trazer as pessoas para a presença de Deus. Né? A unção vai sendo liberada de quem está ministrando. Por isso que eu disse que hoje, que uma pessoa que ministra o louvor na igreja, ou, sei lá, para algum grupo, essa pessoa tem que ter a unção de Deus, porque senão fica só no bonitinho. Porque tem muita gente que tem talento mesmo para cantar, para instrumentos, que é uma coisa, mas se não tem unção, é igual esses cantores. Eles não estão curando ninguém quando eles estão cantando. Nossa, que lindo, nossa, puxa, que maravilha, mas não curou nada, não aconteceu nada, não espantou diabo nenhum. Tá? Agora, quando a unção está presente, nem sempre você tem todo esse talento, vozerio, tá? Ou de instrumento, porque a unção lá faz tudo, que é isso que Deus quer. E essa unção é adquirida no tempo que se fica sozinho com Deus adorando. Então, quem está ministrando, quem está na igreja ou no grupo com este papel, com este serviço, com essa incumbência, como eu disse, não é ministério de louvor, porque não existe esse ministério. Vocês vão ler lá em Efésios capítulo 4, que estão listados os ministérios. Quais são? Apóstolo, profeta, pastor, mestre de ensino e evangelista. São só 5 ministérios. Não tem ministério de louvor. Isso é invenção da igreja. Não é ministro. Tá? Mas é ungido para esse serviço, para adorar a Deus, tá ok? Então, porque tem muita confusão, e ministérios são só esses, por isso que tem que ler Bíblia, tem que estudar, o pastor David tem um capítulo desse no livro dele, sobre este assunto, que é complicadinho até, Mas não é o caso agora da gente ficar esmiuçando isso. Mais para frente, quando vocês já tiverem blá, com mil coisas aí, né, já estão com tudo, direção de Deus para catar, a gente vai desenvolver mais esse assunto. Porque senão fica muito complicado agora ficar passando isso. Agora a gente tem que saber que jeito que vai Deus dirigir a minha vida, como que vai vir o plano dele para mim, etc. Como que eu vou ouvir a voz dele, essas coisas nós precisamos entender, porque nós vamos entrar nas práticas da oração, que é isso que interessa. Bom, então a pessoa que está ministrando ali o louvor, ela tem que ter momentos a sós com Deus bastante. Se tiver uma hora por dia, né? Então, é para todos os dias da semana, né? Quantos dias tem a semana? Quem é bom de matemática? Né? Então, ela vai ter que, por dia, por semana, 7 horas, né? E daí, por mês, vocês vão fazendo as contas que tem que ser por aí. Porque a pessoa está uma hora, para começar, tá bom. Todos os dias adorar a Deus uma hora. Quando for cantar na igreja, vai sair uma unção. E vai tocar as pessoas que estão lá. Porque o bonito é uma coisa. E não adianta ir para a igreja ficar cantando, porque não está acontecendo nada. Só está ali todo mundo querendo cantar, mas não aconteceu nada naquele louvor. E não é para isso. É para Deus descer lá, com o trono dele lá. A adoração faz isso, faz Deus descer com o trono dele aqui e todos têm acesso a esse trono. Todos podem tocar nesta presença e com essa presença ele traz cura física. Sempre, sempre cura física, cura emocional. Ele age na área financeira, ele age nos relacionamentos, ele age na segurança. Ele age em todos os problemas. Ele vem com tudo, porque ele é Deus. Tá ok? Então, comece a fazer isso, porque isso daí vai enchendo você e vai começar a afetar a sua casa. O ambiente da sua casa vai começar a mudar. É isso que interessa. Deus está interessado nisso. E depois dali, ele vai abrangendo outras áreas também, outros lugares. Porque daí você vai levando aquilo assim, onde você vai. É, porque é a presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. Isso é o máximo. É isso que faz a diferença, né, gente? Do cristão que tem unção, que tem comunhão com Deus, e do cristão que não faz nada. O cristão que não faz nada parece que está morto. Porque a unção de Deus não pode, não tem ali, não tem acesso ali. Então, essa é que faz a diferença. E quem está com a unção de Deus é a pessoa ficar tranquila, ela fica, sabe, na direção de Deus mesmo. Então, o importante é você fazer isso. Você experimentou mais e mais hoje, Deus se mostrou aqui, se fez, ele ainda está conosco, mas de uma outra maneira agora. Então, busca isso na sua casa. Você vai começar a se sentir muito bem. Paz. Quando o diabo vier com o pior na sua vida, você vai ter domínio sobre as suas emoções. Que é isso que a Bíblia diz. Que é um dos frutos do Espírito, não é não? É lá em Gálatas, estão lembrados? Então, é isso aí, dominar. Ai, não consegui dominar. Então, precisa mais adoração para você ter domínio. Quando o diabo vier, ele te pegar desprevenido e você cai no laço dele. Faz o que não devia. Do contrário, você fica tranquilo, não precisa, puxa vida, eu não sei nem como que eu não reagi. Ué, você não reagiu porque agora você já tem domínio espiritual sobre isso, sobre você. E porque não é para reagir mesmo. Porque antes era olho por olho, dente por dente, agora não. Agora é o amor, não é o reagir, porque é o amor que está imperando. Ele já está numa medida boa e eu não sei reagir. Eu fiquei quieto. Ah, nem sei lá, nem me afetou. Graças a Deus, assim. Tá? Então, o diabo vem sempre ver se a gente está já nessa situação ou se estamos lá naquela. Ele vem fazer testes direto, direto, direto. E dá uma super raiva quando cai, né? Naquele dia. Então, dá uma raiva. Ah, então preciso aumentar mais. Oração, adoração. É essa que é a chave. Uhum. Ah, eu caí. Não precisa ficar lá se martirizando. Ah, entendi. Eu preciso, então, adorar mais e eu vou ter mais esse domínio. Bom, então vamos falar dos livros antes da gente começar o ensino de hoje. Essa carta, então, que é de setembro desse ano, justamente é a que está falando sobre o dízimo, um ensino sobre o dízimo, porque a igreja, né, está desorientada com relação a esse assunto, porque as pessoas que começam a orar em línguas e começam a seguir essa mensagem, daí já aprenderam que, nossa, eu tenho que agora ser impulsionado pelo Espírito Santo e eu não preciso de ninguém que me force a fazer isso para Deus me abençoar. Então, fica com maior confusão. É para dar ou não é? Eu não estou dizendo aqui que não é, que não seja para dar. Eu estou mostrando na palavra de Deus o que, que o dízimo é. Como era no Antigo Testamento e como é agora. Porque no Antigo Testamento, o dízimo queria dizer, tragam os seus bens para aquela tribo que está designada a cuidar do tabernáculo de Deus, aonde está o sacerdote e a família dele. Então, eles viviam de todas as ofertas que vinham. Não era só dinheiro, mas era toda provisão. Então, tinha um depósito imenso, que era chamado Casa do Tesouro, mas era um depósito gigantesco, onde ficava tudo ali guardado. Então, o sacerdote, ele tinha acesso àquela riqueza toda. Deus não deu uma terra para ele como deu para os outros, para essa tribo, porque eles cuidavam do tabernáculo. O sacerdote cuidava e os filhos estavam lá ajudando. Mas tudo que eles precisavam, o sacerdote tinha acesso e os filhos também, quer dizer, a família também, porque eles entravam no lugar santo. Então, Deus dava provisão. Deus falou, eu vou ser o seu provedor. Eu vou tomar conta de você. E pronto, e fez isso. Então, agora as pessoas trazem isso para o Novo Testamento, dizendo, porque os outros eram obrigados a trazer, tá? Todas as outras tribos, para manter esta tribo que cuidava do tabernáculo. Então, agora as pessoas trazem, porque fica falando que está roubando Deus, ninguém está. É uma outra história, um outro contexto, não tem nada a ver, Malaquias. Agora não existe isso. Porque ele está falando lá de amaldiçoar e tudo mais, porque nem chovia, gente. Por causa dos pecados deles. É uma outra situação. Então, tá, a pessoa não tem nem noção, estudo e já inventou uma doutrina e correu por tudo, há séculos. Então, qual que é a correlação? Está tudo escrito aqui. Porque se você ler de repente assim, você não vai entender, precisa ler mais vezes, acompanhar para você assimilar isso, entender. Então, qual é a correlação do Novo Testamento com o Antigo? Que eles, que era só a tribo, tá? De Levi, que ficava lá. E o próprio Davi, que Davi não era da tribo de Levi, ele fala no Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, ele já teve a revelação do que ia acontecer quando Jesus viesse depois da cruz. Porque ele é agora o nosso sumo sacerdote, para sempre, Jesus. E nós adquirimos o tabernáculo, nós somos o tabernáculo vivo com a nova natureza, aonde o próprio Deus habita lá, o Espírito Santo. Então, nós temos acesso a esse lugar santo. Nós podemos entrar lá. Então, não é o dízimo que me faz ser abençoado. Porque antes, qualquer tribo que chegasse perto aqui do tabernáculo, morria na hora, porque não podia. Só a tribo de Levi, só o sacerdote entrava lá, porque o lugar era santo. Então, eles tinham essa provisão direta de Deus, abençoada através dos que traziam. Agora, nós já podemos entrar no tabernáculo, porque nós já estamos lá. Porque nós nascemos de novo. Então, essa é a correlação. Então, já que nós nascemos de novo, nós não somos obrigados a pagar o dízimo. Porque a tribo de Levi não era obrigada. Deus extinguiu. Vocês não pagam. Vocês estão acompanhando? Então, por quê? Porque eles entravam no tabernáculo. Agora nós somos o tabernáculo onde Deus habita. Então, nós estamos livres iguais a eles. Mas vai fazer uma cabeça religiosa entender isso? Te senta a pedra. Quer te matar, te cai de paulada, meu. Uhum. Isso, porque não ora em línguas, não tem esse entendimento, que a nova natureza é outra coisa. Então, o que quer dizer isso? Então, Deus extinguiu o dízimo? Não. Deus agora deixou a encargo do Espírito Santo falar com você como que você vai fazer isso. Que não é mais para você ficar limitado aos 10%. E se ele quiser mais de você? Você estava orando e Deus falou assim, olha, você vai pegar este dinheiro e vai fazer assim, assado e assado. Aí você, ai, Deus, era, eu ia fazer, mas Deus é para você fazer. Se você está ouvindo, né? Você até pode falar, ai, Deus, não. Que dor, como eu amo meu dinheiro, eu amo. Não, Deus, por favor. Minha segurança, Deus. Ele, não, vai lá. Mas você está orando. Aí Deus vai falar, você pega esse dinheiro aí que você está guardando, ó. Que é o seu tesouro. Pega. Ele já fez isso comigo uma vez. Quando pegou fogo na casa do pastor David, aí Deus falou assim para mim, olha, foi em dezembro que pegou fogo na casa dele. E nós viemos lá no comecinho de março, dia 2 de março. E eu já tinha o dinheiro guardado para ir. Já estava guardadinho o dinheiro. Porque acho que foi perto, acho que foi no ano novo, sei lá, uma época assim. Faltava pouco tempo para eu ir. Mas eu já estava com o dinheiro arrumado para ir, eu com as minhas filhas. Pegou fogo, aí eu estava lá, nossa, né, coitado, pastor dele. Deus falou, coitado? Então, pega o seu dinheiro e manda para ele. Eu, ai, Deus, é dólar, não dá. Não vai dar, não. Como que eu vou? Pelo menos eu já estou com a passagem, mas aí, vou sem grana, não vai dar agora. Como é que vai ser? Está muito em cima. Deus falou assim, você vai pegar e tudo. Eu falei, ah, tá, então acho que vou pegar um pouquinho só e mando. Deus pega tudo. Mandou eu pegar tudo, tudinho, tudinho. Eu falei, meu Deus, bom, então, por ter meu caso, nem vou então, né? Mas tá bom, eu vou obedecer, porque aí meu coração não, coitado, é mesmo, eu faço de coração. Então, mandei e tudo. Sabe, quantas pessoas que vieram em auxílio financeiro para o pastor Dave naquela ocasião? Só eu. Sabe o que ele fez com esse dinheiro? Ele alugou uma casa por 6 meses, porque ele teve, a casa pegou fogo, teve que ser reconstruída. E depois, sabe qual foi o fim? Com as ofertas do Bill aqui, ele fez um empréstimo e comprou a casa. A casa é do pastor dele. E eu fui para os Estados Unidos com grana, meu. E de onde veio? Eu nem sei, gente, foi uma benção. Apareceu. Então, eu não preciso ficar dando dízimo e depois ficar restrito aquilo lá. Que se dane, pastor Dave. Você tem que ouvir Deus, meu filho. Porque Deus... Eu não vou dar esse ensino agora, viu, Carlos? Agora não. Outro dia. Mas aqui, Paulo ensina isso. Mas só assim, en passant, né? Porque não é para você dar o que... vai faltar para sua casa, para você. Mas, quando você divide o que você tem, você alivia o outro e você fica bem e o outro também. Então, está tudo errado o que está pregando aí. Agora, quando Deus fala assim, ó, pega o que você tem, é Deus que está falando. Não sei, olha, você vai ter que trazer o seu salário, o 13º e o 14º, se tiver. Tudo aqui, se você quiser crescer espiritualmente. E eu vou te dar cobertura, viu? Porque eu sou o Espírito Santo. Ah, se você não fizer, maldição. E o povo fica com medo, aí que o diabo age. Então, não é por aí. Agora, se Deus falar para você, ele falou para mim. Eu estava lá, nossa, coitado, pastor. Deus falou assim, ah, coitado, pega lá o seu dinheiro e dá para ele. Eu, ah, já fiz as contas, vou mandar isso aí. Gente, porque o coração é podre, cara. Não é assim, não. Ah, todo mundo faz isso. Todo mundo. Se não orar, vai retendo. Depois quer que Deus fique assim, abundante com bênção, né? Não está livre diante de Deus, ele não pode. Ele quer que você confie que se você depender dele, dinheiro não vai faltar. E eu é isso que eu tenho que andar, minha gente. Aqui no meu ministério é assim. Estão acompanhando? E foi maravilhoso, gente. Valeu aquela experiência. Então essa carta é isso daí. Você é o santuário de Deus vivo. Você já sabe que já leu na Bíblia. Então, você, dentro da palavra de Deus, você não precisa pagar, porque é pagar ainda, né, gente? Pelo amor de Deus. O dízimo. Mas eu fico falando pagar e nós sabemos que é isso. Você já pagou seu dízimo esse mês? Não, tem uma placa aqui e ó, o teu nome está aqui. Já tem membro da nossa igreja que teve em outro lugar. O teu nome está aqui e você não vai passar vergonha na frente dos outros. Ah, faz favor. Ah, tenha santa paciência. Sem amor de Deus, não vai. Não é para cobrar dízimo de ninguém. É isso aqui que está falando. Você não está livre para receber de Deus. Isso aqui é porque você é o santuário de Deus. Quem entra no santuário de Deus, está escrito tudo aqui. Então, todas as passagens da Bíblia. Quem entra no santuário de Deus e cuida do santuário de Deus era a tribo de Levi. Então, Deus falou, vocês vão ler isso lá na Bíblia, mas está aqui citado. Vocês estão desobrigados de pagar o dízimo, porque eu que vou fazer provisão para você. Porque você cuida do meu tabernáculo, do lugar santo. E quando você entra lá, eu te abençoo, eu vou te dar tudo. Mas os outros são obrigados. Mas, já Davi falou no Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ninguém podia entrar na casa do Senhor. Só o sacerdote, o sumo sacerdote. Tá? E a família vivia dos bens que estava na casa do tesouro, no depósito, que era para eles. Eu tenho que frisar bem, porque é duro entrar isso na cabeça, porque a religião não deixa. A religião é uma raiz muito profunda, precisa orar muito em línguas, jejuar muito, ler muito para ficar livre, para entender e aceitar o que Deus é. Então, agora... Nós somos o tabernáculo. Lembra o tabernáculo lá? Agora nós que somos. Deus entrou aqui, ele habita aqui, ele mora aqui. A natureza dele está aqui. Então eu estou desobrigada de pagar o dízimo. Para ser abençoado. Agora eu sou abençoado por comunhão, relacionamento com Deus. Não é porque eu estou dando dízimo que eu estou abençoado. Ficou muito mais tranquilo. Ah, mas se eu não cobrar dízimo, eu vou viver do quê? Você vai viver de Deus, igual a tribo de Levi. Você tem que ficar horas e horas e horas e horas lá na presença de Deus, até você se encher da presença dele, e ele vai te suprir. Porque ele vai fazer esses testes na sua vida para ver se você está amando muito dinheiro, que nem eu estava. Uai, vai lá pegar tudo. Vai lá pegar tudo. Eram 4 mil dólares que eu tinha. No ano 2002. Eu ia viajar com esse dinheiro. Eu falei assim, então acho que vou dar 2, né? Porque pelo menos 2 eu me salvo, né? Deus falou, não, é tudo, é os 4. Quer dizer, é tudo, limpa a caixa aí. Tua carteira, limpa e manda. Eu tenho que falar até a quantia, porque é para vocês entenderem. Porque eu estava amando mais o dinheiro do que Jesus. Vocês estão me acompanhando? Você tem que provar que você ama Jesus, meu amigo. Porque é fácil falar que você confia em Deus quando está tudo aí certinho. O dinheiro está na carteira, você está ganhando seu carro, lalali, você faz o que você quer. Você não está precisando. Não é essa confiança que Deus falou. O que nós já estudamos aqui. Sobre confiança em Deus. Que ele já mostrou que é confia em mim, você vai ver que eu vou fazer tudo para você. Mas é aquela confiança de dependência. Então, ele vai fazer. Tá? Eu fico lá orando e fico perguntando para Deus, o que o senhor quer com esse dinheiro aqui? Porque ele que dá, eu que tenho que saber o que ele quer. Porque você está pensando que você está vivendo do salário que você ganha? Ah, faça-me o favor. Se ele é o seu Deus, você está frito, cara. Porque de uma hora para outra você pode ser mandado embora e ficar sem nada. Você tem que saber que Deus é o teu provedor. Você tem que entrar nessa condição. Então, os líderes têm que estar nessa condição, que Deus é a sua provisão. Ele nunca vai fechar a tua igreja. Você não vai ficar em vermelho no banco. Você não vai ficar devendo. Ele não vai deixar. Porque você está lá junto dele, ele vai mandando. Se ele falou com esse, manda lá, agora, esse dinheiro. Ele fala assim, ah, não vou não. Não, manda. Não, não vou. Vira as costas. Manda lá esse dinheiro. Você levanta, vai lá e manda. Deus vai ver. E se ninguém mandar, ele pôs na gaveta para mim. Vocês já sabem, né? Todo mundo já sabe da história. Se ninguém fizer, ele mesmo faz. É porque ele dá chance para nós servirmos a ele, mudar a nossa vida, o nosso coração, sermos dependentes dele, para ele poder usar como servo. Mas se não quer, ele mesmo faz. Não é ninguém. Nós não podemos deixar ninguém para Deus. E nem nós mesmos, limitarmos Deus. Deus só faz o que nós estamos deixando. Valeu? Então, essa carta, né? Então, vamos embora, né, gente? Chega, pelo amor de Deus. Mas, gente, isso aqui é para libertar. É para ter coragem. Por que que a liderança judaica, né, da igreja, né, os líderes, sacerdotes e tudo, tudo mais, eles não aceitaram Jesus? Como é que você vem com essa agora? Tirar o povo de mim, eu vou ver do que agora? Você vai tirar essa faixa aqui que diz que eu sou o sacerdote? Eu sou o sumo sacerdote, eu sou isso, eu sou o escriba, eu sou aquilo, eu sou o fariseu. Como é que você vai tirar esse cargo de mim agora, Jesus? Então, os pastores agora não podem ter medo de se despojar de religião errada para entrar na verdade, na palavra, onde Deus vai fazer toda a provisão. O pastor David teve que fazer isso, porque ele pegou tanto serviço, ele corria de norte a sul, país exterior e tudo mais, andando pregando, parou de orar. E pegava dinheiro de todo mundo e aquela coisa, como eu já disse aqui, nas ofertas, como era o costume, né? Então, lá do jeito dele, que ele aprendeu isso lá com os outros também. Aí Deus um dia falou para ele, ó, você não é próspero, não é porque você tem avião, esses dinheiro aí, que você é próspero. Você não é porque você está arrancando dinheiro dos outros. Com o seu sermãozinho aí, de dízimo e oferta. 500 famílias com dízimo, fora as ofertas, e outros que chegavam, era grana para caramba, né? Dava para comprar muito avião. E Deus falou, e tem mais, eles não são prósperos, porque eles nunca vão ser, porque é você que arranca deles. Ah, pelo amor de Deus. Ele ficou arrepiado, meu. Ele foi orar. Foi orar, cancelou tudo. Falou, ah, não, vou para o inferno. Por isso que ele diz, quem ora em línguas de verdade, fica lá 3-4 horas, todo dia orando. Liderança, hein? Pelo amor de Deus, liderança tem que orar para caramba. Então, nunca vai ficar no pecado. Porque o Espírito Santo não deixa. Então, ele falou assim, ah, então, vamos parar com o negócio de dízimo. O povo, graças a Deus. Que alívio, né? Que alívio, ai, gente, que doutrina ótima que ele está ensinando agora. Esse negócio, cada um diz, não há quem aguenta, pelo amor de Deus, esse carninho não acaba nunca. Aí, ele não tinha dinheiro, cadê as 500 famílias que mandava todo mês? Grana, muita. E aí ele ficou no vermelho e ele ficava ligando lá para a secretária, como é? E, ah, tudo bem, ah, e a grama, né? Lembra aquelas histórias? Como é que é? Tal. E aí? Tá calor aí? Ou como é que é? Ela, pra ver se ela falava, ó, o dinheiro chegou, né? Mas ela não falava. E aí, não tem dinheiro? Aí, não. Ela fala assim, então, ainda não. Ele, ah, mas também não tem importância. Ele tava morrendo. E ficou até, e ele orando, confessando, para receber de Deus, então. Até que um dia veio o dinheiro e veio além. Depois, a partir disso, então, porque a igreja... Ele achou que a igreja já estava crescida espiritualmente e não estava. E a igreja não está, não ouviu Deus, que era para fazer as ofertas. Não assim, ficar preso no dízimo. Oferta. Puxa, eu vou dar o tanto hoje. O Espírito Santo ia falar. Estão acompanhando? Então, a liderança precisa entrar nessa, para não pôr jugo nas pessoas. Elas têm que crescer espiritualmente. Ah, mas elas não vão trazer nada. E daí? Deus não multiplica? 5 pães e 2 peixes. Então, ele tem que multiplicar o dinheiro que eles põem lá no altar da sua igreja através da sua oração. Ah, mas isso é complicado, né? Que você não vai poder ficar andando para cima e para baixo. Você vai ter que ficar orando muito. Esse livro do Kenneth, Glória Maior, é justamente isso, essa adoração que a gente faz para entrar nesse lugar desta glória maior de Deus, onde ele vai fazer as mudanças na vida. Ele explica maravilhosamente com essa unção, né, que ele andava, e dá uma vontade, e é isso que é legal, de continuar fazendo. Então, eu indico isso. E esse da Joyce, eu desafio você, que é para você não desanimar, mas para você viver uma vida assim, com coragem, com força, para você querer buscar Deus sempre. Então, ela vai falar, isso tem a ver com a vida dela, das dificuldades, mas como ela mostra no Evangelho que é possível a gente ter essa força para viver, essa coragem. Então, é um desafio você ser uma pessoa animada, uma pessoa forte, uma pessoa com coragem. É um desafio. E, aliás, é Deus que faz esse desafio para nós, que é para nós vivermos assim. Não é para ninguém ficar abatido, desanimado. Então, o assunto desse livro é esse, ok? da Joyce. Ela é ótima. Mas não esqueçam, ela nunca fala muito, ela não incentiva a oração em línguas. Então, dentro disso que ela ensina, que é corretíssimo, você encaixa a oração em línguas. Tá? Então, gente, nós vimos no primeiro dia sobre o pré-requisito para o avivamento, que é o amor. Foi o primeiro dia. Não vai ter avivamento se não tiver o amor ágape no coração. Tá? Então, o avivamento não vai ser coletivamente. É uma pessoa, duas, na igreja. Vai ser assim, tá? Então, precisa andar no amor ágape. Depois, nós vimos as instruções de Deus, né, de como que nós vamos buscar orientação em Deus. É isso que ele está mostrando para nós. Essa dependência que nós temos dele, né, com essa presença, que nesse caminho de Deus tem que estar a presença dele. Então, buscar essa presença. Depois, aquelas instruções para nós recebermos orientação de Deus, a voz, a direção, que foi tudo isso. E agora, nós vamos ver aqui como que nós, essas instruções, vêm para a nossa vida. Tá? Todas as pessoas têm que saber isso. Então, tem um exemplo na Bíblia. Então, vamos abrir Hebreus 11. A palavra de Deus não tem fim, ela vai mostrando para nós mais e mais e mais e mais. É uma delícia, né? Então, Hebreus 11. Veja aí, ó. Versículo. Vamos ver o versículo 1, 2 e 3. Rapidinho. Achou? Então, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então ele está colocando aqui a ênfase da fé naquilo que Deus é, naquilo que Deus fala, nas suas promessas, que é, ele se baseia na ação, assim, de liberar as bênçãos e a presença dele através dessa fé, que nós temos que ter essa fé. Ele está dizendo, você tem que ter certeza daquilo que você não vê. Você tem que ter certeza, né, daquilo que Deus está falando que vai acontecer. Então, a fé é isso. Aí, ele diz no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não são as obras que agradam a Deus, amém? Está trabalhando muito para Deus. Você arrumou muito serviço para Deus. Não, não. Não é isso que Deus está se agradando. Ah, eu preguei em várias igrejas, eu fui em vários lugares, eu ajudei muito, blá, blá, blá. Deus não está falando que é isso que agrada. O que agrada é a fé. Então, no versículo 6, é impossível agradar, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. É importantíssimo se colocar na presença de Deus para nós recebermos instruções do que ele quer que nós façamos, tá? Porque nós só vamos receber instrução de Deus se realmente nós estivermos andando na fé. Porque Deus não pode dar uma instrução para uma pessoa que não está na fé. Pode saber disso. Do que fazer, como, aonde. Tá ok? Então, porque Deus, você não vai conseguir fazer o que ele manda. Porque o que ele manda está fora da tua visão. Então, é impossível para você. Por isso que você tem que estar na fé para receber a instrução. Ah, então vamos ver o exemplo aqui de Noé, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, quando Deus manda Noé construir a arca, foi uma coisa assim, absurda, porque nunca chovia. Nós não vamos lá em Gênesis ver isso agora. Mas nunca chovia, então era uma coisa absurda para a época, a ordem, a instrução que Deus deu para esse homem. Tá? Então, Deus, ele é assim que Deus dá instruções. Quando Deus der uma instrução para você, é absurdo. É absurdo para quem está do seu lado. Mas você ouviu, você é que sabe, é para você. Não é coletivo, é para você. Tá? Por isso que nós temos que ter essa comunhão com Deus para podermos receber esta instrução. Então, veja que a oração em línguas é muito importante. Porque ela vai afinando este canal de você, dessa comunhão com Deus, você ouvi-lo e saber como, detalhes. A oração em línguas é importante também para isso. A adoração também ajuda, porque o poder dele vai sendo liberado por causa do amor. Porque nós vamos ficando cheios desse amor e o poder vai sendo liberado para acontecer o que ele está dizendo na instrução. Então, veja que ele foi um cara que teve fé, porque ele fez exatamente o que Deus mandou, que era uma coisa absurda, impossível. Ele creu no que Deus disse. Então, Deus fez uma promessa para ele. E veja, quando Deus dá uma instrução, ela só vai ser executada quando nós crermos naquilo que ele está dizendo e colocarmos em prática. Porque eu acredito no que ele disse. Então, eu obedeço e estou fazendo. Então, a promessa é realizada. Como aqui aconteceu. Né? O dilúvio veio e a família dele, ele com a família, ficaram em segurança lá dentro da arca. Tá? Deus, o que prometeu, ele fez. Então, a fé faz isso. Você ter fé naquilo que Deus manda você fazer. Depois, vamos ver aqui agora o Abraão, o 8. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Daí ele vai descrever a fé de Sara e tudo mais, e ele confessando por anos o que Deus prometeu para ele. Então, veja, ele também teve fé, essa fé que Deus está falando, para Deus executar o que ele precisa. Mas, veja, Deus deu orientação para ele do que fazer. Sai da sua terra, larga a sua parentela e vai para onde eu te mandar. Ele nem sabia onde Deus ia mandá-lo, para onde ele iria. E ele obedeceu e deu o passo, e Deus começou a acompanhá-lo, e realmente aconteceu tudo o que Deus falou. Então, isso são instruções, é o que nós estamos vendo aqui, atenção. Deus deu instrução para Noé, Deus deu instrução para Abraão. Mas nós podemos ver no 23 que Deus dá instrução para Moisés também. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, versículo 23. Durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pois pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, Deus já disse que pela fé nós recebemos o galardão. Então, Deus deu instruções exatas para Moisés. Tipo, vai entrar no palácio de Faraó e vai falar com o Faraó. Não foi essa a instrução primeira? Então, Deus falou com ele e foi específico. E esta instrução, ele obedeceu por ter fé em Deus. E ao obedecer, a gente vê o resultado. Deus tira o povo do Egito de lá. Tá? Porque o Egito era assim, uma potência mundial na época. E quando Deus tira o povo de lá através de Moisés, nunca mais o Egito tornou-se próspero, aquela potência como era. Então, foi só naquela época que era um país, uma nação dominante no mundo, rica, com poder, mas porque o povo de Deus estava lá. Então, veja como que é que Deus dá instrução. Bom, a gente pode ver aqui que são muitos. Ele deu instrução para Josué para entrar em Jericó, né, como que teria que fazer. E era para rodear a cidade por 6 dias, Uma vez por dia eles iam lá, eles faziam todo aquele louvor, e no sétimo dia, então, a muralha caiu. E são, aqui ele cita vários e vários do Antigo Testamento, e Jesus também recebeu as instruções do Pai para ele fazer aqui na Terra o que era do plano do Pai, e ele fez. E sempre houve sucesso, por causa da fé. Então, veja que o assunto aqui é instrução. Nós só vamos receber instrução se tivermos fé. Mas vamos observar algo com relação à instrução. Nós podemos e devemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A fé, metade do contexto todo da fé, metade vem, a fé, pela leitura da palavra de Deus. E a outra metade vem através das instruções que Deus dá. Por isso que nós precisamos receber instruções de Deus. E saibam que Ele dá as instruções com precisão, com detalhes. Ele não te deixa aí jogado, não. Quando a pessoa não sabe, é porque ainda não ficou o suficiente lá com Deus. Ou está fazendo coisa da cabeça, inventando. Então, toma cuidado de não inventar obras e coisas que você não sabe. Se você não sabe, fica orando, Deus vai colocar para você. E outra coisa, por exemplo, então como a metade do contexto todo da fé vem pelas instruções, nós temos que aprender a receber instruções. Porque veja, nunca, lendo a Bíblia, nós vimos Deus mandar uma outra pessoa fazer uma arca. E nem até hoje. Nunca nós vimos Deus usar uma pessoa para deixar o povo dele ou alguém liberto de uma nação, como fez com Moisés. Nunca Deus fez como falou com Josué para cercar Jericó e ficar adorando a Deus lá. Mas a gente sabe que tem gente que já fez ou até ainda faz essa prática, porque quer tanto o resultado de Deus e não recebe instrução, começa a copiar coisas que Deus deu para eles. Instrução, queridos, para a sua vida não está escrito em nenhuma folha da Bíblia. Parece estranho, mas não está. Porque é para a sua vida. Porque até então, quando Deus deu a instrução para todos esses homens aqui, essas pessoas, nem Bíblia existia. Deus deu para eles. Agora nós lemos, depois disso é que foi ter isso escrito, depois de tudo acontecido. Então nós lemos, mas isso é para deixar como testemunho de como Deus age. Porque Ele não vai dar instrução igual aqui. Então tem gente que fica rodeando a igreja, né, lá, 6, 7 dias, fica, tá, bababá, né? Vocês sabem, né? Eu quase fiz isso uma vez. Eu fui convidada, mas eu não fui. Logo que me converti. Mas tem gente que ainda faz isso. Então não é para copiar. Tá? Vocês se lembram que Deus mandou Abraão sacrificar o filho dele. Você põe no altar o seu filho. E ele foi e pôs. Mas nós não vimos nunca mais Deus mandar fazer isso. Então entendam, as instruções estão aqui para nós entendermos como que Deus dá as instruções e como que pela fé nós recebemos então as promessas, a solução. A promessa ela é efetivada, ela acontece, Deus realiza, ok? Então Deus quer saber que sacrifício você tem que fazer para servi-lo. Podemos, então, trazer isso neste âmbito. Não é para você pôr o seu filho no altar. Mas que sacrifício você tem que fazer para morrer algo na sua vida. E aí sim. Tá? Ou então, que tipo de oração ou adoração para você exterminar, ficar liberto do inimigo que está atacando a sua vida. A sua casa, sei lá. A adoração, o louvor. Estão acompanhando? Então, esses exemplos são para isso. Né? Então, o que, que nós precisamos fazer para eliminar isso da nossa vida? O que precisa morrer na nossa vida, de repente? Tá? Para nós recebermos as instruções. Então, Deus, outra coisa que a liderança precisa é ter instruções de Deus do que fazer. Você tem que ter certeza. Você ainda não tem porque você ainda não chegou lá naquele ponto aonde Deus vai te dar a instrução para você fazer. Deus falou para mim, traduz a carta do pastor Dave, que eu comecei a receber no ano 2000 as cartas dele em inglês. E eu estava lá um dia lendo, tá, já fazia alguns meses que eu estava. Ah, eu bem que sei traduzir isso. Eu poderia. Eu entendo tudo isso, claro. Legal. Deus falou assim, então, é para você traduzir. Eu, ah, mas é legal. Amanhã talvez, acho que eu vou fazer. Ele, é para você traduzir. Eu, é assim, eu estava sentada, gente, lá numa cadeira bem confortável, assim, que eu não ia levantar nunca de lá. Deus falou, mas amanhã, sim, com certeza. Ele disse assim, mas é para traduzir agora. Então, mas amanhã eu vou, sim. Certeza, porque olha, eu sei mesmo, olha, sei mesmo. Estou entendendo tudo. Ele disse, agora. Ele ficou falando agora. Pois eu tive que levantar e pegar. E ainda, gente, olha, porque eu não estava nada boa de computador, esses negócios. Fui escrever tudo na mão ainda, né? Aí escrevi tudo. Aí eu pedi para a Luciana, ô Luciana, dá para você digitar esse negócio aí, tirar umas copiazinhas e traz, né? Porque a gente ficava intercedendo em casa. Acho que nós éramos 6 ou 8. Aí você já traz uma cópia para cada. Ah, Ana, pode deixar, toda animada. Que coisa fantástica! Nossa, isso é um tesouro! Nunca tinha visto. Que maravilha! Foi toda animada, fez e trouxe. Olha, gente, uma cópia para cada. Tal. Aí Deus diz assim, então, você vai lá, agora, lá no seu grupo, e diz assim, ô, gente, quem que quer receber uma cópia dessa carta que Deus mandou eu traduzir, do pastor dele, é muito boa. Deus falou assim, você vai lá e pergunta. Todas as pessoas quiseram. Aí eu disse, mas ficou complicado, né? Porque está caro. Aí a Karina veio e falou assim, Ana, eu vou tirar a cópia, pode deixar. Porque Deus não mandou eu tirar a cópia e levar. Veja como que Deus cuida. Porque, que nem eu, né? Estava burrinha no assunto, não estava sabendo nada. Estou aprendendo a andar com Deus. Sozinha eu estava aprendendo. Com os ensinos lá e fazer, e aqui longe. Não tinha com quem ligar, fazer nada, era só o Espírito Santo. Por isso que é bom, você não tem ninguém, você tem o Espírito Santo, fala com ele. Fica lá orando o dia inteiro, ele vai falar. Aí, todo mundo falou o que queria, eu falei, ah, então é na semana que vem que eu vou trazer. Aí a Karina veio e falou assim, Ana, pode achar que eu vou te dar as cartas. Vou trazer 200 cópias, todo mês. Deus deu a instrução. Mas aí as coisas aumentaram mais. É, numa conferência, o Irineu disse assim, ó, vê aí quem quer receber as cartas do dele, anuncia mais para o Brasil. Porque Deus estava preparando esta lista de pessoas que recebiam a carta do pastor para eu convidá-los no futuro para eles virem para a conferência do pastor. Porque eram as mesmas pessoas que recebiam as cartas dele que vieram na conferência. Porque eu ia convidar quem, gente? Eu sozinha aqui, não conheço ninguém, não conheço nenhum pastor, não sei nada. Como é que é? E era eu que ia trazê-lo. Então, aí, naquela ocasião, aí aumentou o número, foi muito grande, porque era uma conferência grande. Aí o Saraiva se dispôs, então, a dar as cópias, como ele faz até hoje, e o correio. Deus manda eu fazer, eu só tenho que fazer. O resto, ele vai arcar. Ô, gente, quanto que vocês vão dar para eu mandar as cartinhas agora? Quanto que está mesmo, as xerox, por favor? Traz lá o livro, vamos ver. Ó, gente, vamos pôr aqui mais uns 30%, né? Então, gente, olha aqui, ó, aumentou, vocês têm que dar aqui dinheiro. Para que você vai passar problema para os outros? Você tem que receber a instrução e fazer. Que Deus vem logo em auxílio, ele vai ver quem que ele vai pôr aí. E se não tiver ninguém, ele mesmo faz, como eu já disse. Você tem que saber ouvir a instrução. E isso é para a sua vida pessoal também. Para tudo. Tá? Então... Não adianta ler a Bíblia, porque não é para você copiar a instrução que Deus deu para Moisés, que para Jeremias, para Paulo, para Jesus. Não é essa a instrução. Deus deu para eles. Agora, eles, através deste testemunho, nós sabemos que nós temos que depender de Deus. Então, fica orando que Deus vai te dar a direção. E, às vezes, eu fico lá perguntando para Deus coisas, porque eu que não quero, né, fazer, estou inventando. Ele falou assim, ah, mas você já não sabe? Tá carequinha de saber, é isso aí mesmo. Não tem mudança nenhuma. Você entendeu? Quem não ora já quer inventar um negocinho. Então vem as ideias brilhantes. Ah, eu acho que isso, que aquilo. Daí eu falo assim, ai Deus, ele fala assim, ah, mas você já não sabe? Você já sabe, é isso aí, não é para mudar nada. Valeu, queridos. Amém. receber instruções. Foi a última parte nossa desse nosso encontro. Saber receber instrução. Fica lá que Deus vai falar. Será que nem uma pessoa? Eu mandei a carta do pastor dele, porque lá nesse encontro, sei lá, a pessoa ficou sabendo que, das cartas e registrou uma pessoa. E nós mandamos a carta. Essa pessoa me liga tão brava e disse assim: olha aqui, Ana Maria, por favor, tira o meu nome desta lista, porque o Espírito Santo falou para eu não receber esse tipo de carta. Ai, pelo amor de Deus, desculpa, mas acho que alguém fez a sua inscrição. Porque está aqui, então, você me desculpa, vai ser tirado agora, joga no lixo, por favor, a gente não vai te atormentar nunca mais. Gente, tem coisas... Você acha que Deus vai falar para você não ler um ensino correto da Bíblia? Faça-me o favor. Então, essa não é a instrução de Deus. Mas, por isso que nós temos que ficar orando para a gente não inventar a instrução. Aí Deus mandou, né? Não deu nada certo, é que Deus mudou de ideia. Ah, tá. Deus deita com uma ideia e acorda com outra, né? Com coisa que ele dorme, né? Porque ele nem dorme. Então, tudo para furar. Valeu, querido. Vai orar, porque ele vai dar ideias, ele vai dar instruções precisas para os seus negócios, para a sua família. Sei lá, gente, tudo, porque tudo que você vive e é tem a ver com o reino de Deus. Então, ele vai abranger tudo para dar tudo certo. Fica orando, ele vai te dar... Agora, o diabo vai vir, mas você é mais que o diabo. Porque você nasceu de novo, tem o Espírito Santo e tem o sangue de Jesus, nova natureza, pronto. Então, você é mais que o diabo. Ele já está derrotado. Valeu? Mas qualquer coisa, nós estamos aí. Vocês podem entrar em contato conosco. É um prazer a gente conversar. Qualquer coisa, precisar de ensino que a gente tem, a gente fica no contato. Estamos aqui à disposição, né, para atender vocês se precisarem de alguma coisa. Então, vamos ficar em pé, que nós vamos fazer a oração agora para nós encerrarmos isso. E Deus, meu Pai, eu quero agradecer de todo o coração, Senhor, a sua presença aqui conosco. Senhor, a sua provisão, que cobriu tudo para todos, sem, Senhor, peso para ninguém. Agradecemos demais, Senhor, as curas, os milagres, Jesus, que você fez, mudanças de vida, solução de problemas, coisas que nós nem temos ideia, você fez, porque você está aqui. Agradecemos ao Espírito Santo que veio com toda a ordem, com toda a precisão, esteve a cada instante aqui conosco. Enquanto nós nem estávamos aqui, você também, junto de todos, aonde todos estavam. Nós, enfim, te agradecemos, porque você é Deus absoluto e você toma conta daquilo que é seu. Por isso, meu Pai, eu quero entregar a cada um agora aqui nas tuas mãos. Eles vão de volta para a casa deles. Senhor, eles têm um destino para onde eles vão. Por isso, leve-os com a tua paz. Proteja-os contra todo o mal com os teus anjos acampados ao redor deles. E que cada um chegue de volta na sua casa com a sua paz, Senhor. Para que toda a palavra que eles ouviram aqui, da verdade, que é você, Jesus, dê muitos frutos na vida de cada um, para que a cidade deles seja abalada com o fogo do Espírito Santo. E se for da sua vontade, ó Pai, nós daremos continuidade com esses encontros, conforme é da sua visão, em nome de Jesus. Que o seu amor esteja, Senhor, com todos e que eles todos deixem esse local com o seu amor. Porque, Senhor, a saudade nós vamos ter, mas é o seu amor que vai estar nos unindo. Por isso, Pai, toque-os agora. Senhor, eu quero que o seu amor toque-os para dizer o quanto eu estou agradecida, Senhor, e o quanto eu amo cada um que está aqui porque veio ouvir a sua palavra. Por isso, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo nome de Jesus. E nós todos juntos como igreja dizemos: amém, amém. Aleluia.